Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar sobre o auxílio na graduação que o Grupo Pet Física fornece aos estudantes do curso. O Grupo Pet Física promove e organiza grupos de estudos que têm como objetivo a fixação e o aprofundamento do conhecimento repassado em aulas. Os grupos são compostos integralmente de alunos matriculados nas matérias de aprofundamento. E são disponibilizados 4 grupos, um para cada série da graduação. E cada grupo tem seu foco dirigido aos conteúdos ministrados daquele ano-alvo. A participação no grupo vem mostrando resultados positivos no desempenho dos alunos que o frequentam, tendo uma taxa menor de dependentes e um aumento no desempenho das demais matérias, levando o aluno à adoção de uma rotina de estudos mais rígida e efetiva. Os grupos tendem a se reunir no bloco de física durante os dias da semana, em horários extracurriculares, que são divulgados no blog do Grupo Pet Física e no mural do grupo, que falarei um pouco nos próximos programas. O Minuto Pet tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro.